Guaritu, Lucario. Young Killers. É prima. Eu Bobota. Sejam bem-vindos ao meu EP. Canoi. Yeah. Faço o que faço e faço quando quero. Nem eu tô no meu nível, sou um exagero. Mano, tô ligado com esse lero-lero. Eu tô focado no que dá dinheiro. Niggas que criticam, só espalham meu nome. Comigo é assim, eu sou mau som. Muitos dizem, sou number one da minha zona. Eu rio e digo que eu não tô alone. Niggas querem fama, eu só quero a grana. Não tô preocupado em ser o primeiro. Focado nos books, pra orgulhar minha mama. Depois de algum tempo me tornei engenheiro. Nem sempre é tão fácil acertar, vocês sabem. Mas com dedicação as portas se abrem. A vida está apertada e eu tô mais focado. E se eu procurei, dou conta do recado. E se eu já viver pra cumprir a missão. E se eu não cumprir, serei um fracassado. Acredita em mim, não faz confusão. Mas é caro que eu vou inverter o teu quadro. Eu sei que tu ouves quando eu ponho a alma. Eu sei que tu sentes quando eu ponho a alma. Eu sei que não gostas quando eu pego o mic. Mas preferes isso ou que eu pego a arma? Porque eu mato e morro sem pensar duas vezes. Farei o que puder pra sair da lama. Farei o que puder pra te pôr alegre. Tô focado em coisas bem melhor que rap. Rap é passatempo, daqui a pouco eu paro. É isso que eu ouço a todo momento. Parar é morrer, então pra parar, mama, tenho que morrer primeiro. Yeah, acho que eu já pipoquei demais. Dispenso apresentações. Depois do freestyle, meu nome ficou big. Surgiram participações, algumas aceites, outras barradas por não seguir as minhas instruções. Tu tentas bifar porque queres base. E eu tago pra provocações. Niggas tão malucos comprando plays. E eu também não tô a perceber. Tantos body plays, manês agressivo. Por isso é que tu não tais a bater. Cada sopro novo, tô a acabar com todos. Rappers, vou parar de escrever. Eu não fujo rappers, eu não sou anti-rappers. Eu sou mesmo anti-vocês. 60 maneiras de agradar o people pra mim equivale a uma hora. Vocês não inovam, vocês só copiam. Convosco eu dispenso o papel da impressora. Eu não valo qualquer lixo. Armada é rap, eu escolho mesmo. Não sou vassoura. Yeah, tendo bobota, tem nome grande. Os baixos que usam pra me pôr em cima. Eu sou repetitivo, o loop termina. Assim que tu percebas a rima, o meu flow tá fresco. As barras tão quentes, eu vos trouxe variações de clima. Se eu sou um guest, o meu caso é com a bofa. Eu não tenho problemas com o rapper da esquina. Hoje quer bifar comigo? Oh shit, quem diria? Quando eu fazia freestyle, diz-me lá o que fazias. Depois de algum tempo parado, pensaram que eu desistiria. As letras aqui não acabam, eu posso lançar som de dois em dois dias. Yeah.